llega un cantar de galo, la pampa. Corta ahora o pingüe exiliado de caso quebrado para torear a vida. Branqueia trajeada no campo, no corpo tem o bichará que me aquecerá até empeçar a lida. Me largo então ao tranco, ao pingo, e ouço o regido dos bastos que ao bater nos cascos se faz melodia. Volta lareando ao tranco para o campo, guapeando na sina poteada, recolher a madrugada e se char novo dia. Sim, assim sou feliz da estância. Torei na quaragem no rosto do gelo de agosto e se fez mais grongueiro. Sim, assim sou feliz de fato, sereno com a alma aberta para o sol que desperta, pois sim sou fronteiro. Me largo então ao tranco do pingo, eu sou rangido nos bastos, eu bater nos cascos se faz melodia. Vou talareando ao tranco para o campo, apiando na sina potreada, recolher a madrugada e se inchar o novo dia. Sim, assim sou feliz na estância. Torei na quaragem no rosto do gelo de agosto que se fez mais grongueiro. Sim, assim sou feliz de fato, sereno com a alma aberta para o sol que desperta, pois sim sou fronteiro. Sereno com a alma aberta para o sol que desperta, pois sim sou fronteiro.